Seção 144 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Máscara. Eu sei que há muito pranto na existência, dores que ferem corações de pedra, e onde a vida borbulha e o sangue medra, aí existe a mágoa em sua essência. No delírio, porém, da febre ardente, da ventura fugaz e transitória, o peito rompe a capa tormentória, para sorrindo palpitar contente. Assim a turba inconsciente passa. Muitos que esgotam do prazer a taça, sentem no peito a dor indefinida. E entre a mágoa que a máscara eterna apouca, a humanidade ri-se, e ri-se louca, no carnaval intérmino da vida. Fim do poema.